ZYC 483, Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Cítara Trio. Cítara Trio, de Leone Quinteros, Francisco Alegre. Ferranti e Teicher, de Chaplin, Smile. Orquestra de cordas Tony Anderson, de Ivanovich e Kleiken, Waves of the Danube. Índios Tabajaras, de Lorenzo Barzellata, Maria Helena. Cento e uma cordas, Marie. Carlinhos Mafazoli, de Pallavicini Mescoli, Amoresco Sami. ZYC 483. Cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 17 horas, 30 minutos, 30 segundos. Apresentaremos o resumo das principais notícias de hoje. Presidente Lula se reúne com o ministro de Minas e Energia para analisar possíveis causas do apagão que deixou estados brasileiros e Paraguai em blackout. Eleições 2010. Pesquisa Vox Populi indica que diminui diferença entre Dilma Rousseff e José Serra. CPI da Petrobras deve apresentar relatório final em 10 dias. Mega Sena sorteia hoje 20 milhões de reais. Traficante Fernandinho Beiramar condenado a mais 15 anos de prisão. Governo federal reduz percentual de royalties do petróleo pré-sal para a União e fecha acordo com estados produtores. Uniban garante segurança a estudante Geise, readmitida pela faculdade após ter sido expulsa por usar micro vestido e ser hostilizada pelos alunos. Senado adia votação sobre a entrada da Venezuela no Mercosul. Inadimplência do consumidor brasileiro tem primeira queda no ano. Presidente francês Nicolas Sarkozy e chanceler alemã Angela Merkel comemoram hoje 91 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova projeto reajustando em quase 22% os salários dos servidores do governo local. Brasil e Israel firmam acordos nas áreas jurídica e cinematográfica. Anvisa proíbe uso de equipamentos para bronzeamento artificial. Comércio de carros no Distrito Federal em alta, mesmo com retorno do IPI. Governo Federal estuda a criação do programa Bolsa Celular. Congresso promulga fim da DRU sobre recursos federais destinados à educação. Governo do Distrito Federal empossa na próxima sexta-feira mais 10 defensores públicos. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova proposta que prevê exigência de diploma para jornalistas. Será criada comissão especial para analisar a matéria. No quinto aniversário de morte de Yasser Arafat, presidente da Autoridade Nacional Palestina, estende a mão ao grupo Hamas para a reconciliação. Banco Mundial pede aos Estados Unidos contenção em déficit orçamentário e que mantenham credibilidade do dólar. Em Brasília, seminário internacional dias 12 e 13 vai abordar igualdade de gênero no mundo do trabalho. Pesquisa. Existem no Brasil 21 milhões de diabéticos. Itamaraty abre inscrições para 108 vagas na carreira de diplomata com reserva de postos para deficientes. Salários de R$ 12.400. Rússia e Geórgia voltam a reunir-se em Genebra para negociações. Parlamentares americanos se opõem à compra pelos Estados Unidos de aviões da brasileira Embraer. Ministro das Relações Exteriores confirma para dia 20 visita do presidente da Autoridade Nacional Palestina ao Brasil. Itália afirma que seu enviado assistirá a julgamento do ex-ativista Cesare Battisti apenas como observador. Polícia Federal prende 3 no Maranhão por fraude na Previdência Social. Número de contribuintes do INSS cresce 8% e chega a 55 milhões de 2007 para 2008. Número de desnutridos cai em 31 dos 79 países atendidos pela ONU. Lula oferece mediação brasileira no conflito entre israelenses e palestinos. Apresentamos o resumo das principais notícias de hoje. Indicadores econômicos. Ao final da tarde desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2009, o dólar comercial está cotado para compra R$ 1,720, para venda R$ 1,722. O dólar turismo para compra R$ 1,61, para venda R$ 1,82. Paralelo para compra R$ 1,82, para venda R$ 1,92. O euro para compra R$ 2,577, para venda R$ 2,580. A poupança com data base no dia de hoje está rendendo 0,5%. A taxa básica financeira 7.061 décimos de milésimo por cento ao ano. O Risco Brasil registra 209 pontos. A Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, permanece em 8,75 ao ano e o salário mínimo R$ 465. Acabamos de apresentar Indicadores Econômicos. Você não pode perder o maior espetáculo brasileiro de todos os tempos. Bibi canta e conta Piaf. Com Bibi Ferreira, Orquestra Filarmônica de Brasília e o Coral da UNB. Regência Maestro Nelson Melim. Duas únicas apresentações, dias 11 e 12 de novembro, às 21 horas, na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. Garanta já seu ingresso. Quem levar 2 quilos de alimento paga meia. Ingressos na bilheteria do Teatro Nacional. Apoio Meliá Brasil 21 e Restaurante Oliver. Realização Sheila Aragão Comunicação. O Lectorium Rosicrucianum realiza palestras públicas sobre temas da sabedoria universal todas as quartas-feiras, às 19h30, em sua sede, localizada na entrequadra 6/8 do Lago Norte. Entrada franca. Telefone 9988-8919. Repetindo, 9988-8919.